seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus, é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Deus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus, é Jesus. Vivíamos louvando juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. É Jesus, é Jesus, a mulher que adulterasse pela lei de Moisés deveria ser morta, apedrejada. Levaram-na diante de Cristo nesse mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou, graças a Deus, passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus, é Jesus.